Eu gosto de lembrar dessa história. Eu gosto de lembrar dela. Avenida Paulista foi um encontro perfeito. Meu olhar cruzou o dela, cena impressionante. Causou efeito, mas foi isso. Nos cruzamos e prosseguimos, afinal eu tinha meus compromissos. Mas não esperava chegar na fila de um banco e ela está lá. Foi algo automático, nos olhamos e sorrimos. Algo tão bom na minha mente foi fluindo. Papo vem, papo vai e tal. Trocamos telefone e foi tudo surreal. Dias e dias conversando, me sentia tão íntimo. E isso é louco. Saímos e curtimos a noite toda. Cada parte do corpo dela parecia convidar a minha boca. Foi a hora mais feliz quando o beijo fazia meu corpo tremer. E era impossível disfarçar o meu desejo. Acordou com uma mensagem de bom dia, tudo tão bonito. Lembrar de seu sorriso era sempre um grande momento. Cena tão épica mexia com os meus pensamentos. Os papos esquentando, mexendo com minha mente. Em frente sempre segue quente e envolvente. O segundo encontro já foi mais ousado. Saímos do pico mais cedo e fomos pra minha casa, tá ligado? Chegando lá, nenhuma palavra foi dita. Quem dita agora são os corpos que fita. Segurei sua mão e ela se aproximou, cheia de vontades correspondidas com louvor. O beijo está rolando e eu seguro em seus cabelos. Que lindo ver seu corpo me dizendo bem-vindo ao encontro de dois corpos que agora era um. E a trilha sonora de fundo rolando blues. Abraçados, o sonho era com ela, mais que esperado. Só que no meu sonho já estávamos casados, viajando pelo mundo com tudo realizado. E agora que eu acordei, percebi que tudo que vivi com ela eu imaginei. Porque ela por mim passou e olhou, e eu apenas pisquei. Droga.